Aê, aqui quem tá falando é mais um preto chapa quente, moro? Que não tem medo de falar a verdade, tá ligado? Porque quem vive numa sociedade com uma segurança que é apontada como uma das mais violentas do mundo não pode ficar calado, tá ligado? Quem vive num Brasil que chega aos 500 anos com uma população mais velha é foda, moro? Com um contingente de jovens diminuindo cada vez mais, morrendo com fome ou morrendo de overdose nas calçadas da vida, moro? Com um principal indicador de um atraso de um país, o analfabetismo, que atinge 15,8 milhões de pessoas no Brasil, moro, compadre? Aê! Isso pra mim é o verdadeiro mundo cão, irmão. Onde o governo atual não faz porra nenhuma, moro? Pra tentar ajudar a favela, ajudar o preto, ajudar o pobre, tá ligado? Aê! Eu sou fiel, irmão. 100% bolado, tá ligado? Isso pra mim é o verdadeiro mundo cão. Mundo cão! Mundo cão! Mundo cão! Mundo cão.